Cultura presente, censura ausente. O artista é livre e liberta a expressão. Nascente, as culturas de berço e de sorte. De tudo que é bom vem do norte, norteando os corações. Laíra, lerê, laíra, lerê. Presente, censura ausente. O artista é livre e liberta a expressão. Nascente, as culturas de berço e de sorte. De tudo que é bom vem do norte, norteando os corações. Laíra, lerê. Cultura presente, censura. Salve as culturas do Nordeste, deste Norte, Leste, Oeste, vindas de todo o Brasil. Laíra, Brasil, laíra, Brasil. As lavadeiras do rio, as cores da bandeira, o sentimento bravio, viva a música brasileira. No barro as formas de um pensamento nordestino, na janela o olhar do menino, nas águas que correm pro mar. Descendo cultura rio abaixo, da fonte é que nasce o riacho. Do norte a inspiração, feliz do cabra brasileiro, que bebe água nas fontes do sertão. Laíra, lerê, laíra, lerê, laíra, lerê, laíra, lerê. Cultura presente, censura ausente. O artista é livre e liberta a expressão. Nascente, as culturas de berço e de sorte. De tudo que é bom vem do norte, norteando os corações. Laíra, lerê. Cultura presente, censura. Salve as culturas do Nordeste, deste Norte, Leste, Oeste, vindas de todo o Brasil. Laíra, Brasil, laíra, Brasil, laíra, Brasil, laíra, Brasil, laíra, Brasil.